acha que a vida é só chorar, pensar que Deus não vai te ouvir e que não vai te ajudar. Não há por que ficar assim, com esse pranto em teu olhar. Você precisa apenas crer que tudo logo vai passar. E quando o novo dia chegar, o sol mais uma vez vai brilhar e você vai poder sorrir de novo. Tempestade passar, a brisa mansa logo vai chegar e o pranto não vai mais molhar teu rosto. Depois da prova vem a recompensa, meu irmão, nunca se esqueça do que Deus já te falou, que nunca vai deixar você sozinho, que todo tempo vai estar contigo e te fazer. Deus não tem hora pra fazer um milagre acontecer. Se for preciso, Ele para sol e lua por você. Quando Ele fala, está falado, tudo tem que obedecer. Ele hoje traz vitória pra você. Hoje Deus vai desfazer.